Bandido, com 271. Bom dia, prossiga. Por gentileza, teria saída prevista pelo 271. Qual seria o destino e a rota? Recife, Pucaru. Pucaru, muito obrigado. Salvador, é o Sam, Mike, X-Ray, Fox. Mike, X-Ray, Fox, prossiga. X-Ray, Fox, bom dia. Na ponte 7, bate 1, pede autorização para reboque remota 14. Autorizado, sumiu o término. Fox, sim, está falando até. Mike X3, Fox, encerrando o rebote, virado, bom dia. Bom dia.